Vamos fazer a nossa confissão, então. Vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então olha para quem está do seu lado e diga, você está abençoado. Ei, glória, hein? Aleluia. Aleluia. Primeiríssimo lugar, né? Eu quero, assim, desejar boas-vindas para todos os irmãos que estão aqui, que vieram de fora, são bastante. Eu quero, alguns eu já abracei, né? Já beijei, mas os que ainda não deu tempo, depois no final eu faço questão, porque, gente, nós somos membros da família de Deus. Nós vamos viver juntos eternamente. Né? Não se esqueçam disso, porque às vezes a nossa alma fica meio conturbada aqui, mas nós temos que deixá-la para lá, porque o que pesa, o que vale é o Espírito. E nós somos irmãos, nós estamos na mesma família e nós sentamos na mesma mesa com o mesmo banquete, que é a palavra de Deus. Né? Então, de todo o coração, assim, recebam as nossas boas-vindas assim, para vocês, porque vocês são pessoas amadas, queridas, vocês estão na nossa lista de oração constantemente, então nós estamos assim com o coração muito agradecido a Deus pela sua vinda. Sabe por quê? A gente sente muito a ausência do pastor Dave, com razão, porque ele está aqui no Brasil há 30 anos, né? Não é pouco isso. Eu mesmo fiquei com ele só aqui em Alphaville 10 anos, fora os outros anos que eu acompanhei desde 1990. Então, gente, foi assim, né? Pai com filho, muitos anos, né? E isso a gente sente falta, né? Uma coisa assim horrível, ficou assim uma ausência, e eu espero em Deus que seja temporária, mas é uma ausência que o coração sente, tá? Porque a gente ama, e a gente não está aceitando isso, né? E nem ele. Então, eu converso sempre com ele diz, eu estou me aprontando, Ana, eu deixei meu ministério parado no Brasil. Eu vou voltar, eu estou ficando forte, porque ele tem que vencer uma porção de diabos. Essa que é a verdade. Tá? Então, é assim a vida, né? Tem que vencer diabo. E cada vez ele vem de uma maneira. Então, o Senhor me mostrou o seguinte, o pastor dele, com todos esses anos aqui, ensinando, né, ele semeou. Né, o ensino, a palavra, como andar no poder de Deus, como andar no Espírito Santo. Agora essa semente foi lançada e isso não pode morrer, essa semente. O pastor dele não está aqui e as pessoas que receberam esses ensinos, as pregações dele, orações e tudo mais, não pode ficar dispersada. Então, é por isso que Deus disse para nós nos reunirmos. Então, nós ainda somos um número pequeno diante de um Brasil que foi ministrado pelo pastor Dave e outras pessoas que estão praticando e nós não sabemos. Às vezes estão escondidos em algum lugar. Mas isso daqui é igual o fermento que Jesus falou. Isso vai ajudar os outros. Então, o Senhor, ele está com muito cuidado com cada coração aqui para que receba a verdade. Né? Eu até gostaria que tivesse escrito do tamanho dessa parede aqui assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ô, gente, a verdade é Jesus em pessoa. Vocês sabem que Jesus veio ensinar, mostrar a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Mas, gente, o povo dele não aceitou a verdade, não entendeu a verdade, e o povo acabou matando Jesus. Então Jesus disse, olha, eles não me aceitaram, mas eles também não vão te aceitar. Então o mundo é assim. Agora, isso não pode acontecer dentro do corpo de Cristo. Como aconteceu com os judeus, eles não eram nascidos de novo, né? E os até hoje que não aceitaram Jesus ainda não são nascidos de novo, não têm a natureza de Deus, eles não têm a capacidade de entender e de ouvir a verdade. Mas todos nós que estamos aqui, nós temos a condição de ouvir e aprender a verdade. Só que, queridos, a verdade, ela está tão distorcida da maneira que está se pregando, que quando a gente ouve o que realmente é, dá um susto. Tipo, não é possível. Então, é para isso que nós estamos reunidos aqui, sabe por quê? Queridos, nós somos o alicerce para o avivamento aqui no Brasil. Tá ok? Aqui é o nosso país. Tá certo? O pastor dele contribuiu, ele ainda está contribuindo. Porque nós temos as cartas dele, né, gente? Ele está sempre dando a mensagem, fora o legado dele que ficou aqui. E já está. Gente, todos os ensinos, nós estamos pondo os ensinos devagar, que foram na televisão, por aqui, no YouTube agora. Então, quem quiser tem acesso, gente. Todo mundo pode. Então, lá ele está ensinando. São coisas preciosas que o pastor David deixou. Só que entende o seguinte, o jeito que as coisas sempre se conduziram nos cultos é que todos nós chegamos muito necessitados. E não tem problema nenhum. E como Deus quer atender as necessidades de cada um, o pastor David dá uma pincelada nos ensinos. E tem que curar, porque Deus quer. Porque senão a palavra nem vai conseguir agir na vida das pessoas. Nós necessitamos de cura. Por quê, queridos? A igreja está faltando isso na igreja. Essa unção que o pastor tem que ter. Porque nós estamos reunidos aqui com uma liderança brasileira. Ok? Vocês são pessoas que Deus está de olho no sentido de que tem que andar na verdade, tem que acabar com a religião, com ensinos errados. E nós temos que pagar o preço para entender e aprender o que é ensino verdadeiro, o que não é. Porque é isso que vale. O tempo está remindo, vocês sabem. As coisas estão difíceis, nós precisamos da verdade. Então o pastor David vem com a cura, que é maravilhoso. Todos nós recebemos cura, eu recebi assim de balde. Quilos de curas. Graças a Deus, por isso que eu posso estar aqui, porque senão eu não ia ter força, não tinha onde, né, eu me sustentar. Então eu louvo a Deus por isso e sei que vocês todos receberam, todos, todos, todos. Então, agora o Senhor quer o quê? Com estes encontros nossos, que o que Ele lançou seja esmiuçado. Me explica direito isso na palavra. Então nós vamos ter que saber exatamente o que Jesus é, o que ele prega. Não é o que o pastor da igreja da esquina prega. Aquela denominação prega. Porque a doutrina de Jesus não é denominação. É ele. É a verdade. E tem que ser igual em todos os lugares. Então não pode mais ser assim, ah, eu oro em línguas e prego o que eu quero. Isso não pode ser mais. Eu oro em línguas para aprender a verdade. Porque é o Espírito Santo que ensina. Tá? Então a igreja não pode estar mais dessa maneira. Então nós vamos ser então esses pilares para o avivamento acontecer. Então esse é o objetivo. Por isso que o Senhor quis que nós nos reuníssemos. Hoje eu não sei como que vai ser mais para frente, mas hoje, esses 3 dias aqui que nós vamos estar juntos, não vai dar tempo de a gente ouvir um testemunho de cada um, pelo menos de uma cidade, um membro de cada cidade, para saber o que está acontecendo lá. Mas eu creio que numas próximas vezes isso Deus vai proporcionar, para falar, olha, Deus me ajustou assim, assado, está dando fruto na minha cidade assim, Deus está fazendo assim, e assado. E é para acontecer isso. Por isso que nós estamos nos reunindo aqui hoje. E mais, para que nós nos conheçamos mais de perto. E isso é importante. Porque nós temos que viver exatamente o que o Espírito ensina. O Espírito Santo, ele ensina só a mesma coisa. Ele não ensina coisas diferentes. Tá? Então, nós vamos ver bem na palavra de Deus que ministrar a palavra tem que ser de acordo com o jeito que Jesus ensinou. Mas que jeito que Jesus ensinou? Então, nós vamos ver aqui, isso vai ficar bem claro. Bom, então, como vocês viram, nós temos ali fora alguns livros. Agora, esses do pastor David, mini-livros, aos poucos nós estamos traduzindo todos os livros do pastor. Esses pequenos, de bolso, porque isso, além de ser bom, a gente aprende, porque é uma lição, né, aqui. E a gente pode presentear, dar para as pessoas, é fácil. E são títulos, e são assuntos que todo mundo precisa. Então, esse aqui, O Milagre do Novo Nascimento. Vocês sabem que tem muitas pessoas na igreja que nem sabem que tem que nascer de novo. Tá? Então, é importante ensinar isso ou dar esse livrinho, que as pessoas vão começar a entender. Eu nasci de novo, eu sou de Deus, não é mais para eu ser daquela maneira, e agora eu tenho o poder de Deus, então. É por aí. Esse livrinho é isso daí. E daí esse daqui, a jornada de volta para Deus. Né? Então, quando, sei lá, a pessoa deu aquela enfraquecida, a pessoa achou que está difícil, vamos voltar, vamos pegar este caminho, não é para desanimar, porque Jesus não falou que andar com ele seria mar de rosas, nós sabemos. Ele mesmo sofreu muitas dificuldades, perseguições. E o caminho de Deus é assim, é de perseguição, né, de desentendimento das pessoas, enfim, o diabo age também e muitas coisas. Mas não importa, não é para desistir, é para continuar, porque a vitória é o que Jesus é, ele já deu isso para nós. Ok? Aí, já desde o ano passado que Deus mandou eu escrever cartas. O pastor Davis falou mil vezes para mim, é porque você vai escrever. Olha, David, você já falou muita coisa que aconteceu na minha vida, mas essa... Eu falei para ele assim, olha que atrevida. Aí, gente de Deus, porque eu não vi essa coisa, mas eu não tenho que ver, Deus está falando. Eu disse, isso aí, escrever não, isso aí eu não tenho capacidade, de jeito nenhum. Aí eu vim outra vez, que ele vinha lá sentado, depois da almoço, ele fala, sabe, Ana, porque você vai escrever. Aí eu, bom... Eu sei que um dia Deus falou assim, você vai escrever. E na hora, eu peguei o computador e Deus falou, você vai falar sobre esse assunto. Gente, foi assim. E eu comecei a olhar na palavra e pegar os versículos, entender, escrever, pronto. Chegou a hora. Porque a gente não estuda a palavra de Deus para isso ficar guardado lá e nunca vai acontecer nada. Tá? Então é isso aí, você ora em língua, você está estudando a palavra, você está buscando esse Deus em comunhão com o Pai, isso vai acontecer alguma coisa que ele quer que você faça. Então, está tudo alinhado dentro daquilo que o pastor dele fala, com as cartas dele, enfim, tudo da palavra, da verdade. Então todo mês eu escrevo uma carta. Essa daqui é a primeira que eu escrevi. Então aqui eu estou enfatizando, que Deus deu a vitória para nós. E nós temos que nos alinhar à palavra de Deus para a gente ficar acima das circunstâncias. A gente não tem que olhar para as circunstâncias. Por que que as pessoas desanimam? Porque elas estão olhando para as circunstâncias. Mas não tem nada a ver. A palavra de Deus é outra coisa. Ela mostra uma coisa que nós não enxergamos no natural. Por isso que a oração faz com que a gente creia que o impossível vai acontecer. Então, esta carta é para quem está desanimado. Então, isso daí vai... Sabe, porque essas cartas são ensinos. Não é uma carta que você está contando uma história. Não. Gente, o corpo de Cristo tem que aprender agora a palavra de Deus. Ensinos. Porque se você não receber ensino, você nunca vai crescer espiritualmente. O seu ministério nunca vai deslanchar de acordo com a visão de Deus. Então, é ensino precisa. Ah, outra coisa que eu vou falar para vocês. Todo pastor, eu não sei quantos pastores tem aqui, mas todos que têm o chamado de pastor, têm que ter consigo também o ministério de ensino. É obrigatório, acompanha, vai junto. Por isso que você tem que aprender os ensinos, porque você não pode ensinar nada errado para o povo. Você sabia disso? É perigosíssimo. Eu não vou dar essa vez o ensino de Tiago, quando ele fala da língua e de tudo mais, ele está querendo dizer de ensino, porque tudo que a Bíblia fala é de doutrina errada. É de homem que ensina coisa errada. Gente, isso é a coisa mais séria e ninguém está pregando isso. O pastor dele deu só pincelada, mas não dá para as pessoas entenderem, se não receberem ensinos bem claros, dirigidos, para entender o que aquele homem está falando. O Gary, da igreja dele, sempre eu cansei de ouvir ele dizer, o pastor dele é que nem o cientista é louquinho, né? Ele sabe as coisas, ele fala assim, você não entendeu nada, você tem que vasculhar, sentar lá, esmiuçar, entender o que aquele cara entendeu, que é tão amplo. Foi isso que aconteceu com o pastor dele. num piscar de olhos, ele começou a entender tudo. Ele fala, eu comecei a pregar tudo isso aqui. E o meu amigo fala, mas de onde você tirou isso? O cara que levou ele para o evangelho. Mas de onde você tirou? Ele falou assim, ah, eu sei, ué, mas eu sei. É isso aqui. Então, ele mesmo, o pastor David, não é que ele não tem paciência. É tão simples que ele acha que ele já está passando tudo. Mas precisa esmiuçar. É o boi inteiro. Foi lá pro matador, morreu. Agora você tem que destrinchar o boi, meu. Você não vai levar um boi inteiro para sua casa, né? Um quer filé mignon, outro, sei lá. Quer a picanha e assim vai. Então precisa destrinchar. E é isso o nosso objetivo. É isso que Deus quer, na verdade. Tá ok? Então, atenção. Todo pastor tem que ser mestre de ensino. Tá? Isso aí é Jesus que está ensinando. Agora, nem todo mestre de ensino é pastor. Aliás, não é. Existe só o chamado de mestre de ensino. Tem gente que é só para mestre de ensino. Não é pastor, nem sabe ser pastor. Ok? Uhum. Mas o pastor tem que ser. Pode escrever isso, registrar aí bem na tua cabeça. Você tem que saber ensinar a palavra. Mas não é inventado, é qualquer coisa, não. É o que Jesus ensina. O que Paulo ensina, o que Pedro ensina. O que Tiago ensina, o que a Bíblia ensina. Chega de doutrina de homens, o que as igrejas estão fazendo por aí que não tem nada a ver. Porque, de repente, todas as pessoas não sabem a verdade, não sabem os ensinos e começam a copiar o que os outros fazem. Chega para você isso agora. Chega. Jesus não quer mais isso para você. Se você aceitou vir aqui, é porque Jesus quer que você aprenda a verdade. Por isso conhecereis a verdade e ela vos libertará do quê? De tudo que está errado. E olha, vale a pena pagar o preço. Vale a pena porque você vai estar andando com Jesus. Não é com o homem que falha. Você vai estar andando com o Senhor. Amém? E tem esse livro aqui que eu quero ressaltar. Da Joyce Meyer. Eu gosto dela, embora ela não ensine sobre orar em línguas. Né? Ela não enfatiza isso. Ela já falou de orar em línguas, mas ela não é tão enfática como o pastor David. Mas tudo que ela fala aqui dentro está certo. Eu não vou indicar um livro que não esteja certo para você, que deixe uma dúvida. Então, em todos os ensinos da Joyce, você pode incluir a oração em línguas que 10. Tá? Essa mulher teve um problema na vida e experiência com Deus para ensinar como vencer. Então, aqui para a mulher... Ela está falando para as mulheres, mas o homem você pode também, porque às vezes tem homem que não está confiante. Mas a maioria das mulheres, elas se sentem rejeitadas, sabe, problema emocional, mulher tem muito disso. Então diminuída, sei lá, menosprezada e tudo mais. Então ela vai mostrar aqui que essa mulher confiante é aquela que sabe andar no amor de Deus. Foi o que aconteceu com Joyce, porque ela foi totalmente destruída emocionalmente, etc., mas o amor de Deus construiu a Joyce. Então, o amor de Deus traz confiança. Se eu estou aqui, é porque eu estou andando um pouco nesse amor de Deus, é que eu estou buscando mais. Mas você me intimidava, você me amedrontava, e eu era burra, eu não podia estar aqui na sua frente. Mas o amor de Deus acabou com isso tudo, tá? Então, não me importo se você ainda acha que eu sou burra, mas isso eu estou assim bem desinimida agora. Eu fiquei até demais, né? Então, agora vamos abrir a Bíblia, porque hoje, meus queridos, nós vamos cear. Deus mandou que nós começássemos com a ceia, porque este assunto do amor de Deus é um assunto relevante para Deus. Amar. É isso que interessa para Deus, amar. E ninguém consegue amar assim, sabe, de aparência. É algo que vem do coração. E quando a gente está andando no amor, a gente supera todos os problemas. E o diabo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Isso já é bem conhecido, né? Para vocês. Então veja, Mateus 6, nós precisamos observar um pouquinho o que Jesus diz, versículo 9. Jesus diz aqui, não é? Porque foi pedido o Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, é até aí que o pessoal vai. Mas Jesus não acabou. Ele está continuando, 14. Por quê? Ele está continuando. O mesmo assunto. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele ensinou, mas ele continua. Mas olha aqui, tem tudo a ver essa oração com o perdão. Para você receber de Deus o que você precisa: proteção, provisão, grana, dinheiro, sustento. Para você receber do Senhor paz, também unção, o seu chamado, enfim, tudo que você precisa. O Senhor está dizendo que nós precisamos perdoar, porque o perdão vem do amor. Então ele continua: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja a relevância aqui do assunto. Tem que perdoar. Acabou. Muitas pessoas dizem: eu sei que tem que perdoar. Porque não tem crente que não saiba esse assunto. Tem que perdoar. Mas perdoou já de verdade? Sabe, gente, é muito fácil: não, eu já perdoei. Eu já perdoei. Mas lá dentro ainda está aquela coisa. É horrível isso. E isso não pode acontecer, porque em outras partes que Jesus fala sobre o perdão, ele diz que quem não perdoa vai viver em tormentos. Mas aqui ele está abordando um outro assunto, que o Pai não vai abençoar. É sério isso. Olha, todo mundo tem essa... passa por essa situação de humilhação, de ofensas. Isso acontece. E às vezes até acontece de ser lançada uma ofensa sem mesmo que a pessoa saiba que está ofendendo o outro. Às vezes a pessoa está com o coração muito abatido, já é ferido, e qualquer situação ou qualquer deslize nosso, aquela pessoa fica ofendida. Mas Deus está falando que não podemos mais ficar ofendidos. Esse negócio de ofensa, gente, isso é coisa de quando a gente não era nascido de novo. Agora, e também quando a gente nasceu de novo, nós nascemos igual o bebezinho que nasce. Como quando nós nascemos um bebê que a gente não sabia nada. Mas a gente não ficou a vida inteira bebê. Né, gente? Ninguém fica bebê a vida inteira. Então não se pode mais andar nessa condição de não perdoar as pessoas ou de receber ofensas. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Como que eu vou fazer para eu não ficar mais com este coração ofendido e magoado? Só na presença do Pai. Por isso que é preciso ter oração, pessoal. Porque senão a gente vai se cobrindo de coisas e vai deixando esta importância de lado, o perdão. A gente pensa que, está tudo bem, eu perdoei. Quando a gente perdoa, a gente muda de atitude. A gente muda o jeito. A pessoa realmente perdoa, ela não é mais a mesma pessoa. Fala a verdade? Gente, você consegue olhar numa boa na cara do outro, no olho. Então, porque você não está ofendido. Mas quando você está ofendido, você sabe, né? Já viu essa? Gente, a pessoa parece que ela viu alguma coisa ruim. Você olha, vira assim, né? Depois dá um disfarce. Viu coisa ruim. Mas, gente, quer dizer, ou dá aquele choque no coração. Isso eu sei, porque eu já passei por isso. Dá um choque quente, assim que parece que você vai morrer. Uma coisa assim, e agora? Tem que enfrentar. Então, isso aí tem que ir curar lá com o Pai. Oração, pessoal. Gente, relacionamento dentro de casa, marido, mulher, filho, pai, mãe, sei lá, tudo. É dentro de casa que tem que começar esse negócio. Porque se lá em casa não está bem, aqui na igreja vai estar muito pior. Tá? Então vamos começar lá dentro de casa. Os chatos estão lá, né? Porque o vizinho, você fecha a janela e a porta aqui, deixa pra lá. Mas é lá dentro, meu. Você tem que comer junto, você tá lá, você tá esbarrando toda hora. Não dá pra ficar virando a cara assim toda hora. Não pega esse negócio. Aí fica um clima horroroso. Não é mais pra acontecer isso, ok? Então, Jesus está falando aqui da importância do perdão. Veja Marcos 11, 22. Nós vamos ver só alguns versículos, porque senão vai ficar até amanhã. Eu não vou ficar prendendo vocês aqui, né, gente? Porque vem cá, nós estamos recebendo bastante, mas depois vocês querem também conversar, bater aquele papo, tudo faz parte. Né? Nós vamos receber bastante de Deus, já estamos recebendo. Mas veja aqui, ó, versículo 22, vamos começar aí. Marcos 11. Ó, gente, você achou? Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Calma, está continuando, e tem um E aqui. Nós aprendemos lá na escola que E une as sentenças. Lembra-se? Ninguém faltou nessa aula. Vocês estão lembradas. E são duas sentenças. Então agora ele está continuando. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, porque ele falou lá que é para você pedir, mandar o problema ir lá para o outro lado do mar, que se manda da tua vida. Ah, mas vem cá, você fez isso? Então você vai se examinar. Você tem alguma coisa contra alguém? Qualquer pessoa, qualquer situação. Às vezes você não está levando a sério que o problema lá na sua casa é um cachorrinho que você tem. Você está nervoso com o cachorrinho. Gente, uma coisa banal. Mas aquilo, você não está amando a situação. Tá? Tem coisas neste nível. Nós temos uma condição na alma de nos entregarmos a situações ridículas. Que quem está andando no Espírito não tem a ver, sabe lidar com essas coisas. Então presta atenção. O que está te importunando na tua vida, na tua casa, que você ainda não entregou para Deus ouvir a sua oração? Às vezes é um funcionário que você tem. Sei lá. Você tem que saber lidar com tudo. Por isso que se você não ora, você leva a sua vida brincando. E você não pode mais fazer isso, porque isso é diabo. E o diabo, ele está enrolando a sua vida para te dar um golpe. Para acabar com você. Estão me acompanhando? E ele vem dessa maneira, em coisas banais, inclusive. Que é para ficar chateado, para ficar bronqueado, e aquilo vai se amontoando dentro do coração. Não pode. Ô, gente, vocês ficam vendo notícias, depois vocês ficam com raiva do mundo, de todo mundo, sendo que Deus mandou orar. Vocês estão acompanhando? Está fora do evangelho, completamente. Depois fica lá pedindo e mandando o problema sair daqui e transportar para lá. Jesus falou: é para você fazer isso e crer que você está sendo abençoado, mas examine o seu coração. Estão me acompanhando, gente? Cada coisa, às vezes é o vizinho, você está bronqueado, não sei. Às vezes é com o gerente do banco, eu não sei. Alguma coisa que está bronqueando você. Isso é, você está recebendo ofensas. E você não está sabendo lidar. Porque você não está na presença de Deus ficando liberto disso. Então é lá, por isso que é preciso de oração. Você tem que aprender que você tem que entregar a sua vida a Jesus para você ficar livre deste mundo. Nós temos um outro andar agora, não é de acordo com o mundo, é de acordo com Jesus. Então a oração, pessoal, é para isso, porque ele diz: olha, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Está vendo? É o Pai agora. O nosso problema agora é Deus Pai. Deus Pai não permite, isso é regra, ele não permite exceção. Todas as regras têm exceção, mas em Jesus não tem. Não tem, você não pode ficar magoado com ninguém. Não pode, arranca isso da tua vida. Desvia a sua atenção, o seu coração disso, porque é isso que está impedindo você de ser abençoado, de ter a segurança que Deus promete na palavra. Porque Jesus falou assim, ó, o príncipe desse mundo está vindo. Aliás, ele já está aqui, mas comigo ele não tem nada. O que quer dizer isso? Eu não tenho mágoa, eu não estou preso a nada, eu não ofendo, eu não estou recebendo ofensas, por isso ele não vai acabar comigo. Eu ando no amor, eu sou amor. Vocês entendem? Andar no amor. Gente, agora, tem gente, tem pastores que, pelo amor de Deus. Né? Nós somos pastores, nós podemos, né, fazer algum comentário no sentido. Mas veja, só para edificação. Tem pastor que, sem sabedoria e sem saber como isso funciona, pega os dois, chama lá, vem cá. Vem cá, igual criança. Agora você vai pedir perdão para ele. Na frente dos outros, enfim. Sei lá, gente, o que, que é isso? Deus não está mandando você fazer isso. É o seu coração. Porque quando você perdoar, você muda, como eu disse, de jeito. Você não é mais aquela pessoa boba, não. Sabe, rancorosa e com certas atitudes que você não tem coragem de encarar as pessoas. Por quê? Porque você está magoado. E você não percebe isso? Que você está magoado? Nem cai a ficha que você está magoado e que não pode. Deus não está ouvindo a sua oração. Então nós precisamos tomar cuidado, porque aí nós estamos abrindo a porta para o diabo. Tá? Então, o que Jesus está colocando aqui para nós é isso. Aí o 26. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É sério. Se Deus... E o sangue de Jesus? Tudo bem. Mas depende do como eu vou andar nesta regra. Se eu andar nesta regra, o meu Pai me perdoa. Se eu sair e criar uma exceção... Meu Pai não perdoa. Agora, gente, eu tenho observado o seguinte. Porque eu já caí fora dessa. Graças a Deus, foram anos, mas eu caí fora. As pessoas estão passando problemas sérios de relacionamento, às vezes é casamento, ah, sei lá, ou é no trabalho, enfim, mil coisas. E vem se aconselhar. Daí você, olha, você tem que orar, você tem que perdoar. A pessoa fica meio desenxavida com essa história, mas... Vai, depois volta. Aí de novo, não, só mostra as mágoas, as ofensas. E você começa a dizer, não, mas você tem que amar, você tem que perdoar, porque é assim, Jesus, e mostra tudo, tudo, tudo. Gente, parece que falar isso que eu estou dizendo agora, que é o que Jesus está falando aqui, parece que dói mais do que a mágoa que a pessoa está no coração. Então, vocês pastores, vocês que orientam as pessoas, vocês têm que saber levar essas pessoas para a comunhão com Deus. Por isso que cada dia mais vocês têm que crescer nesse amor, para poder ajudar as pessoas, porque elas estão totalmente envolvidas com a falta do perdão, e elas estão com aquela dor tão grande que elas querem dizer para Jesus, Jesus, por favor, deixa eu ter raiva. Ah, não, Jesus, sabe por quê? O meu caso, Jesus, você sabe como é o meu caso. Deixa eu me vingar, Jesus, porque este caso merece. Gente, cá entre nós, vocês sabem, né? Só nós aqui, né? Fala mesmo. Se a gente... Ah, não, nós queremos uma exceção, porque a dor é tanta. Não me vem falar agora que eu tenho que perdoar, porque está doendo demais. Como? Fala a verdade. Não, você não aceita, você tem vontade até de dar um murro na cara do pastor que está falando isso. Como você vai falar? É só humilhação, é tanta coisa, olha só, por favor, me dá uma exceção hoje, nessa regra. Mas não existe exceção. Não existe, porque a exceção é o diabo. Você não deixa o diabo pegar a tua vida. Não deixe, de jeito nenhum. Porque Paulo disse lá na 1 Coríntios capítulo 11, que é para nós nos examinarmos a nós mesmos, para nós não morrermos de acordo com o mundo, porque se nós vivermos como o mundo, com essa exceção da regra, nós vamos adquirir doença e ela vai nos matar. Por quê, gente? Uma alma enfraquecida pela falta de perdão, ela traz doença em todas as áreas. A pessoa fica sem provisão financeira, o dinheiro começa a sumir, o dinheiro some, acaba. começa a ter muita doença que o médico nem sabe que jeito, como que vai tratar daquilo. É por causa disso. E olha, coisas do passado também tem que sair. Nós temos que orar para que o Espírito Santo chegue naquela ferida e a gente já esteja preparado e a gente aceita ele trazer. Na primeira vez, não, não quero, imagina. Já desvio, mudo de assunto com ele. E assim, mas ele, eu estou orando em línguas, lendo a palavra, adorando a Deus, confessando. Ele vai, daqui a pouco, ver se eu estou em condição, traz de novo. Para ver se eu vou permitir ele agir naquela área. Quando eu cheguei naquele ponto, não, Senhor, realmente, o que, que é isso que eu estou fazendo? Então, vem agora. Vem mudar esta situação. Eu não quero ficar sem perdoar esta pessoa. Então você chegou no ponto certo que Jesus quer. E aí ele vai te libertar. Aí ele vai fazer esta mudança na sua vida. Você vai ficar livre, porque ele vai arrancar essa raiz que está aí acabando com você. Então é importantíssimo isso que Jesus está dizendo aqui. Perdoar. Então nós não podemos fechar a porta para Deus, porque nós também fechamos a porta para Deus. É para fechar a porta para o diabo, mas não podemos fechar a porta para Deus. Fechamos quando não perdoamos. Então nós precisamos nos examinar todos os dias. Quem que nós não estamos perdoando? Se eu não tenho comunhão com Deus, meu Pai, eu nem sei avaliar isso. Eu vou levando a minha vida de brincadeira. E olha, a liderança não pode ter isso, em hipótese alguma. Nós, líderes, não podemos, porque de nós depende as pessoas, e nós temos que estar bem tratados diante de Deus para que o rebanho tenha a oportunidade de ser tratado. Porque se a liderança está doente, o rebanho também está. Agora, o rebanho, se quiser ficar doente, você não pode fazer nada, porque Jesus não força ninguém, mas ele vem todos os dias, ele vem todos os dias falando. E tem muita gente que vai embora, se manda, porque não aguenta mais falar de perdão. Toda vez que eu venho aqui é a mesma conversa, eu não aguento. Tá? Mas é Deus que está falando. É o Pai que quer mudar a sua vida. Então, eu já escutei um testemunho lá na igreja do pastor David, de uma mulher que estava no hospital com câncer, morrendo, e um pastor foi lá orar por ela e falou assim: olha, o problema é o seguinte, você não perdoa o seu marido por tudo que aconteceu no seu casamento, enfim, você não perdoa. Por que que você não perdoa agora? Vamos fazer uma oração e você perdoa. E ela, com voz de raiva, com cara de ódio, disse: não, esse cara eu não perdoo jamais. Em horas ela morreu. Vocês estão acompanhando, gente? Depois a gente fica pondo culpa no diabo e não sei das quê. Não é bem por aí. Nós precisamos tomar muito cuidado. É sério. O diabo, ele age se nós deixarmos. Porque ele já foi derrotado na cruz. Agora, a nossa carne, a nossa alma, ela não pode mais deixar o diabo fazer o que quer. Agora, nós vamos ser dominados pelo Espírito. Pelo nosso espírito que nasceu de novo. Por isso que é importante a oração pessoal. Todos os dias ficar na presença de Deus. Amém? Deixa eu ver se o Espírito Santo quer que eu... vamos sim. Mais um trecho e nós já vamos então passar para a ceia. Veja lá Efésios, capítulo 4. E nós vamos ver o versículo 31 e 32 e depois o primeiro versículo do capítulo 5. E aí nós vamos passar para a ceia. Porque, gente, cear, nós temos que examinar a condição do nosso coração. Efésios 4. Efésios 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém? Longe, longe. A alma às vezes quer, né? Criar umas asas. Antes sede uns para com os outros. Ele não pôs quais são os outros, né, gente? É aquele que estiver na tua frente. benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de quem, gente? De Deus. Como o quê? Filhos amados. Nós temos Deus como nosso Pai. Gente, não adianta ouvir isso e ir embora, fechar a Bíblia e viver do jeito que quer. Tem que praticar, e praticar é ficar lá orando, sozinho. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Porque lá na primeira carta de João, capítulo 4, ele diz assim, olha, se você ama, diz que ama a Deus, então você ama seu irmão. Mas se você não ama seu irmão e diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Jesus fala na cara, você é mentiroso. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, você é mentiroso, eu levo um tapa na cara. Mas foi isso que Jesus falou. Se você diz que ama a Deus e está aí com coisinha no coração e não ama uma pessoa lá, Deus está falando, ô, mentiroso. E não é bom se Deus está falando isso para nós. Ô, gente, nós precisamos ter qualificação na nossa vida. Tá? Nós temos que ser cristãos qualificados. E a qualificação é o amor. Tá certo? É o amor, nós temos que nos afinar. Porque a faca, né? Lá diz lá em Provérbios, né? O amigo, né? Assim. Tic, tic, ai, meu. Tá saindo faísca. Mas nós estamos nos afinando e nós vamos andar junto e acabou e ponto final. E é por aí. Porque eu amo você e não adianta. Eu não vou largar. Jesus falou assim, ó. Se tem alguém que é teu inimigo, coitado, né? Ele só vai receber oração. Porque você não é inimiga. Você não tem ele como seu inimigo. É por aí. Você não pode ter inimigos. Eles são seus inimigos. Porque eles não sabem ainda disso. Então eles são seus inimigos. Mas você não. Você tem que ser amigo. O amigo faz coisas, gente, assim, irracionais. Né? Porque a razão, quando está com raiva, você sabe, né? O amor, não. Então, como que você vai tratar esse inimigo? Porque o amor é uma coisa, sabe assim, de louco para o mundo. O amor vai destruir tudo que é geleira do outro coração. Tá, gente? Isso aí reconstrói. Isso aí reconstrói amizades, reconstrói casamento, reconstrói relacionamentos em todas as áreas. Em todas as áreas. É o amor. Nós vamos ficar uma liderança qualificada nesse Brasil. Tá, queridos? É, isso aí que Deus quer. Então vai lá, vai buscar esse Deus. Vai adorar o Senhor. Vocês já se sentem preparados para a ceia? Para sentar na mesa com Jesus e se banquetear com Ele? E não ser Judas, né? Lógico. Ser aquele apóstolo que Ele amou. E que o apóstolo amou demais. Pense nisso, porque Jesus, ele se ajoelhou diante de você, sendo Deus, para perdoar os seus pecados, os nossos. Então, como que nós vamos agora sentar junto com Jesus e ter alguém no coração que a gente está odiando? Traz essa pessoa para diante de Jesus. Você e essa pessoa agora vão se reconciliar, porque é você que tem que se reconciliar. Jesus não está dizendo que é para você ir lá. Ô, meu irmão, minha irmã, minha esposa, sei lá quem. É porque Deus, é para você mudar de atitude. Está valendo? Em nome de Jesus. Nós temos duas mesas para a ceia. Uma lá naquele canto e outra aqui. Então, essa ala daqui vai vir aqui e vocês vão lá. Então, nós vamos... Porque nós temos que ir de fila. Eu acho que vocês vão ter que dar uma volta. Passear um pouquinho aqui na sala. Vocês vão por aqui e fazem a volta. A segunda fila, entendeu? E vão sentando para não fazer confusão. Mas esperem, porque nós vamos cear juntos. Você vai pegar o pedaço de pão. Gente, tudo que eu estou ensinando aqui, tudo que eu vivo, eu aprendi em 12 anos na igreja do pastor David. 12 anos. Eu fui lá 3 vezes por ano. Eu trazia tudo que eu aprendia lá e ficava orando e fico até hoje. Sozinha, e Deus me informou nessa maneira. Então você vai pegar o pedaço de pão com a sua mão, porque é o corpo de Jesus que foi partido. Eu não vou partir o pão, porque é você que vai partir. Isso quer dizer que o seu relacionamento difícil, você está jogando sobre ele o corpo que foi partido. Então você lança sobre ele, ele dá o amor dele para você, a reconciliação. Então isso não é brincadeira. Porque Paulo disse, olha, vocês estão brincando de cear. Por isso que vocês estão morrendo igual o povo do mundo. E não é para acontecer isso. Então se examine. Não tem importância, porque isso não é condenação. Isso é ajuste. Se você vai com o seu coração puro lá, você está sendo ajustado. Tá? Então você pega o vinho que já está lá, que é o suco, simboliza então o sangue de Jesus, e o pão você tira o pedaço, porque você vai lançar o que você sofreu ou está sofrendo sobre Jesus, e ele vai colocar sobre você a paz e a reconciliação e o perdão. Então nós vamos começar por aqui, e nós vamos começar aqui, nós não vamos, então vai essa fila e volta. Depois vai a fila de trás, tá ok, gente? E volta cada um para o seu lugar. Então vamos começar com o irmão lá, de lá, e vocês já podem começar aqui, podem ir. Isso. E vocês vão orando em línguas, louvando o Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Aleluia, pelo teu sacrifício, pelo que você fez por nós lá na cruz. Te agradecemos, Jesus, porque tem solução o nosso caso. Você deu jeito para a nossa vida, para a nossa situação. E, Pai, nós queremos, nesta noite, mudança de nossas vidas. E nós cremos que o seu perdão vai fluir nos nossos corações, porque nós já estamos perdoando todos aqueles que nos ofenderam. Porque nós não vamos guardar mais ofensas, e nem vamos ofender. Nós vamos sempre sustentar o sangue de Jesus sobre aqueles que estão nos fazendo sofrer, nos humilhando. Aleluia, Jesus. Toda glória, Jesus. Todo louvor, toda adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os corações, Senhor, mais machucados, mais com problemas, Pai, vem auxílio nesta noite, Pai. Vem abençoar todos, meu Pai, para que as vidas sejam mudadas, para que, Senhor, eles recebam a Tua unção, para que cada um ande firme no seu chamado, naquilo que você tem para cada um, Senhor. Toca, Senhor, os corações. Espírito Santo, ajuda agora em cada um, aqueles que estão precisando, Senhor. Os que mais estão precisando, venha auxílio agora, Senhor. Os que estão com problemas familiares, situações na família, de relacionamento, Pai, venha ajudar agora. Outros estão com problemas no trabalho, perseguição. Que o Senhor livre agora, Senhor. Que o Senhor haja nesses corações com a Tua unção, Senhor. Abençoa, Pai, o Seu povo. Toca com amor os corações. Aleluia, Jesus. Por tudo que aconteceu com o nosso querido pastor David, ele nunca, nunca falou uma palavra de desânimo ou tipo assim, por que que Deus? Nunca. A fé é a mesma. A esperança é a mesma. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Quando as coisas difíceis vêm, não é Deus. Ou ele deixou de cuidar, não é também. Jesus disse, neste mundo passais a vez de passar por tribulações, mas eu venci o mundo. Então nós temos que saber vencer todas as dificuldades, porque o Senhor nos deu a vitória. Então andar no amor é vencer as dificuldades. Toda a glória, Jesus. Toda a glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Estou tão feliz de ver vocês aqui, meus irmãos. Muito feliz. Muito feliz. Mesmo. Mesmo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Então vamos todos ficar em pé, porque nós vamos agora cearmos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos todos comer o pão agora partido, que nós mesmos partimos. E nós, Pai, entregamos o nosso coração em arrependimento por ofensas, Senhor, que recebemos e que nunca devíamos ter recebido e guardado. Por aqueles momentos que desejamos vingança, o Senhor nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, e nós prometemos que nós vamos agora nos vigiar e vamos buscar esse exame da nossa consciência, do nosso coração. Por isso te louvamos, Pai, pelo teu perdão que está sendo concedido. Por feridas que estão sendo curadas agora. Por situações de vidas que estão sendo ajustadas em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então vamos todos beber o sangue de Jesus, que nos perdoou. Então vamos sentar delicadamente nessa presença. Usufrua dessa presença. Se aquiete nessa presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. todos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer essa noite, Senhor. Em primeiro lugar, você que abençoou cada um para que eles estivessem aqui. Eu agradeço, Senhor, e o que você já começou a fazer em cada um aqui. Porque ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. Ninguém vai embora sem ter recebido o que precisou nessa noite. Eu agradeço a operação do Espírito Santo que nessa noite veio com o seu poder agindo em todos. E Jesus, nós te louvamos porque você esteve aqui conosco, porque você disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. E nós agradecemos, Pai, os teus cuidados de Deus e Pai sobre nós, que somos teus filhos e família. E nós queremos agora aproveitar essa oportunidade e entregar o pastor dele. Abençoa ele onde ele estiver, com a tua graça, fortalecendo nas áreas que ele está precisando. E nós confessamos longos dias de vida para o pastor Dave. Senhor, que o Senhor haja na área espiritual, física e mental, em nome de Jesus, com muita saúde, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o lar e a família dele, com a tua provisão e com a tua segurança, e nós confessamos paz para o lar do pastor dele, que o Senhor abençoe o Alan e a família dele, com a tua provisão, e nós confessamos um milagre para o Alan, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e todos nós dizemos, amém, aleluia. Estão dispensados, glória a Deus. Amém.